Boa noite a todos. É com alegria, né, que estamos dando início ao lançamento de uma nova versão da nossa revista de livros. Acabamos de ouvir a nossa comissão, que organizou todo esse trabalho. Eu vou ler um pouco aqui sobre ela e sobre o trabalho antes de falar algumas coisas para a gente começar a ouvir depois o nosso convidado especial. Lucinéia, que foi responsável pela revisão gramatical da revista e responde criteriosamente ao dever que temos de preservar esse patrimônio cultural, que é a língua, devidamente regida por lei que a ordena. Eugênia Menezes, responsável pela obtenção da capa da revista Verida, cuja assinatura pertence aos nossos mais expressivos artistas plásticos. E Adelaide, cuja atividade de comunicação junto à editora e aos articulistas e a todos os interessados na publicação de nossa revista é de maior importância. Por meio desse trabalho, ela nos trouxe o selo IFSN, que significa o quê? Número Internacional Normalizado para Publicações Seriadas, que insere nossa revista Verida na comunidade científica. Estamos também comemorando esse feito. Então, todas três acompanharam toda a elaboração da revista junto à editora, incluindo as revisões gráficas, e a elas, de início, nosso agradecimento por essa excelente colaboração. Bom, então chegamos hoje, mais uma vez, à expressão do nosso mais estreito que une todos que fazem o traço. Traço freudiano, Verida Lacaniana e Escola de Psicanal. A nossa revista Verida, ela representa o nosso primeiro projeto institucional, foi em torno de um projeto editorial que se reuniu há 15 anos os analistas que assinaram nossa ata de fundação. Desde então, renovamos simbolicamente o pacto firmado naquela ocasião a cada lançamento de uma nova edição de nossa revista. Veredas é um significante marcante na história dessa instituição, pois além da revista, ele está presente no ato de sua grande nomeação, Veredas Lacanianas, nos identifica com as veredas abertas pelo ensino de Lacan, que percorrimos ao reler a teoria de Freud. A importância da releitura de Freud por Lacan é capital para a psicanálise. Ele renovou não somente a teoria, mas também o conjunto da prática clínica, da prática e da clínica psicanalítica. Ele disse que a psicanálise se transformasse em método de adaptação social à maneira a qual alguns pós-freudianos não conseguiam escapar. Verida também nos remete à grande questão Verida, obra preciosa do mineiro João de Valenodas, na qual a psicanálise é escrita em língua portuguesa e falada na linguagem do sertão. A obra de Valenodas, em sua pura observação da vida sertaneja, em sua pela paixão pela coisa e pelo nome da coisa, adquire um significado universal ao exprimir os grandes lugares comuns sem os quais a arte não sobrevive: a dor, o ódio, o amor e a morte. São, portanto, extremamente significativas as duas artes que comemoramos hoje. Com 30 anos da obra absolutamente atual de Valenodas, Grande Sertão Verida, sem margem de envelhecimento e capaz de suscitar as mais ardentes polêmicas. E o 12º ano de publicação da nossa vistosa revista Verida, que este ano apresenta em sua capa uma belíssima imagem de costume em óleo sobre cera do pintor paraibano João Câmara. Grande Sertão Verida é um romance que via e fala de um povo, de um pedaço do Brasil cheio de poeira, de um cheio de magnetismo e assombrações. Fala dos amores de Osvaldo, reflexivo e filosofante, a nos ensinar que vivemos se divulga, o que viver se aprende, mas o que se aprende mais é só fazer outras maiores perguntas. Em nossa revista Verida, nos fazendo muitas perguntas. Nos indagando sobre o difícil trabalho de escutar um saber que não se sabe, um saber que se revela no momento que se revela, que é o saber do inconsciente. Também, ironizando, Vereda, nossa luta de entre vida e morte, na qual procuramos retardar nossa própria morte, em cada letra que traçamos, prolongando nossa existência na memória dos outros por meio de uma escrita. Escrita que nos ultrapassa e só põe ao fluido do tempo, e por isso mesmo tem o poder de eternizar uma expressão. Saudamos assim, com alegria, a chegada de mais uma edição de nossa revista. Saudamos também as pessoas que apresentaram seus trabalhos na nossa jornada, psicanalistas, filósofos, antropólogos, estudiosos da literatura, psicólogos, e com os quais temos também os seus trabalhos aqui publicados. Agradecemos também as pessoas aqui presentes, que presenciam esse momento, e em especial ao nosso convidado, Paulo Gustavo, escritor e mestre em teoria da literatura, que nos falará sobre Guimarães Rosa, a literatura como forma de vida. Então, Paulo Gustavo, estou te convidando para fazer a tua parte. Boa noite a todas e a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite deste expressivo grupo de psicanalistas do Recife, Traços Freudianos, Veredas Lacanianas, no qual, aliás, acho que em 1998 já proferi uma palestra também sobre Guimarães Rosa, né? Falando naquela ocasião sobre a dúvida na obra de Rosa. E gostaria de saudar, parabenizar este novo número da revista Veredas, sobretudo pela sua continuidade, né, numa terra e num país em que as revistas chegam ao primeiro, segundo, no máximo terceiro número. Né, essa continuidade é uma prova, acho que, de força, do vigor e da coesão do grupo que a produz. Quero saudar minha amiga Eugênia Menezes, quero saudar o Dr. Paulo Medeiros, a Dulcineia, Adelaide, Luciene, enfim, em nome de quem eu saúdo todos os participantes do Traços Freudianos, Veredas Lacanianas. Bom, eu vim preparado para falar 3 horas, mas só vou falar 45 minutos, para não amassá-los. Eu estilo fidelista, de Fidel Castro, fidelista. Fidel a Guimarães Rosa. Mas enfim, é como aquela piada do camarada que foi para uma festa de 15 anos. Eu sei que a festa é de 15 anos, eu só vim passar 6 meses. Então... E já de saída, eu tenho uma relação, de fato, até pessoal. Eu acho que cada um de nós, admirador de Guimarães Rosa, ou admiradora de Guimarães Rosa, temos quase que uma relação, né, com esses autores que a gente ama, com autores de cabeceira. É uma relação pessoal, e às vezes até mais do que pessoal. Eu costumo dizer que Guimarães Rosa é como se fosse assim, o meu guru. Inclusive tive amigos mineiros e, curiosamente, eu terminei casando com uma mineira. E quando conheci minha mulher, eu parece uma personagem de Guimarães Rosa. Isso não quer dizer que meu casamento seja uma ficção, mas eu terminei casando com uma mineira, o que me aproximou ainda mais de Guimarães Rosa, né? Tanto é que conheço a Cirulá tudo, aquela coisa de Corvisburgo, do museu, da toda a construção que há, naturalmente grande, não era para ser o menos, naturalmente em Minas Gerais. Não é? Mas, louvado no próprio Guimarães Rosa é uma frase... Era um frasista, todos nós sabemos, um frasista fabuloso. E tem uma frase dele que cai assim como uma luva quando a gente vai fazer uma palestra sobre ele, porque ele também é desses autores que, sobre o qual vários críticos, vários professores, dezenas, centenas, talvez já milhares, né, que já se debruçaram sobre a obra dele. Então a gente sempre corre o risco de chover no molhado. né, tentando chover no seco, mas sempre também chovendo no molhado. Então, ele tem uma frase que eu acho ótima, que eu costumo dizer, quase como é filha, toda vez falo sobre ele, a frase dele mesmo que diz assim: antes falar bobagens do que falar besteiras. em homenagem, eu sabia de antemão, naturalmente, que estaria aqui, sem favor algum, um público extremamente seleto. Eu tomei a liberdade, eu fiz produzir um texto escrito, não vou lê-lo todo, evidentemente, vou saltar, ele apenas me servirá como um roteiro, lerei eventualmente. Mas tomei a liberdade até de não falar mais uma vez sobre o Grande Sertão Veredas. Aliás, já falei até no Festival da Prefeitura recentemente, e sobre isso já se falou muito, e saíram várias matérias de jornal, cadernos inteiros, né, dedicados por conta dos 50 anos de Corpo de Baile, os 40 anos de Sagarana, né, e os 50 anos de Grande Sertão Veredas. Felizmente, sempre há o que comemorar, e para o ano estaremos comemorando também, deixa de ser uma comemoração, há também um aniversário de 40 anos de falecimento de Guimarães Rosa em 1967, 3 dias, como vocês sabem, após tomar posse na Academia Brasileira de Letras, né, diante da qual ele tinha um pressentimento, né, se sabe disso, de que se tomasse posse, ele adiou, inclusive a posse, e ele sempre muito supersticioso, muito sentimental e tal, sempre adiou e achava que a emoção era muito grande, e de repente a emoção foi realmente muito grande. Bom, mas eu vim, então, o que é que eu vou falar sobre o quê? O título, melhor se explicar adiante, mas claro que todos já entenderam a literatura como forma de vida. Não vou, ou seja, vou falar de Guimarães Rosa, de sua obra como um todo, né? É um sobrevoo, né? Espero, com controladores de voo aqui presentes, mas um sobrevoo sobre a obra de Guimarães Rosa, né, observando, digamos, o seu projeto criador e talvez os traços, né, traço é uma palavra tão importante para vocês, os seus traços, digamos assim, mais característicos, mais marcantes. Eu coloquei um epígrafe de Heidegger, que é um pouquinho longa, mas tenham paciência, só epígrafe, a palestra não será longa, é só epígrafe que é longa e provavelmente melhor do que a própria palestra. Diz Heidegger: o homem comporta-se como se fosse o criador e o senhor da linguagem, ao passo que é esta, ao contrário, que é e permanece sua soberana. Quando aquela relação de soberania se inverte, estranhas maquinações vêm ao espírito do homem. A linguagem torna-se um meio de expressão. Enquanto expressão, a linguagem pode cair ao nível de um simples meio de pressão. Contanto que, mesmo na semelhante utilização da linguagem, cuide-se ainda do seu falar. Mas este cuidado, a ele só, nunca nos ajudará a remediar a inversão da verdadeira relação de soberania entre a linguagem e o homem. Pois, no sentido próprio dos termos, é a linguagem que fala. O homem fala somente enquanto responde à linguagem, escutando o que ela lhe diz. A linguagem nos faz sinal, e é ela que, primeira e última, conduz assim em direção a nós o ser de uma coisa. Deixa as aspas, deixa a citação de Heidegger. Bom, a minha preocupação, uma das coisas que eu gostaria de conversar com vocês, discutir, é justamente sobre a fortuna crítica, né, que tanto analisa a obra de Guimarães Rosa. É uma fortuna crítica imensa, volumosíssima. A cada ano a gente pensa que ela vai cessar um pouco, mas a cada ano novos estudos aparecem na área da filosofia, na área da linguística, da teoria da literatura, da língua portuguesa, né? É uma obra seminal, inspiradora de várias artes, teatro, cinema, televisão, música, acabamos aqui de ver música, versos que foram inclusive musicados por Antônio Cândido, pelo crítico Antônio Cândido. É intrigante e até excepcional como um escritor da altura de Guimarães Rosa tenha surgido quase de surdina num país de uma literatura, vamos dizer, sem medo, de uma literatura fraca. O Brasil, salvo, naturalmente, as exceções de sempre, um país de uma literatura fraca em meados do século XX. Como se o país não estivesse preparado para compreender? Ele próprio parece ter se dado conta dessa questão, embora sua contenção pessoal, logo voltaremos a falar dessa contenção rosiana, embora não lhe tenha permitido um grande legado de autorreferências e autocomentários. Quer dizer, diferentemente, que autores que eles ficam se autocomentando, se autorreferindo, se explicando. Guimarães Rosa tem poucos momentos disso. Ele, na verdade, ele deu muito poucas entrevistas, né? Cada vez que a gente lê muitos críticos e artigos de jornal, uma dessas entrevistas foi dada a um crítico alemão, e talvez mesmo um estrangeiro, e talvez até por isso mesmo ele tenha ficado até mais à vontade para falar, e provavelmente é a melhor entrevista que ele deu, que é o Günter Lorenz, num congresso na Europa. Ele estava apenas interessado em trabalhar, absorvido por uma mística pessoal, perseverante, e envolvido por uma visão artística que destacasse dos demais, consciente de que poderia ser muito mais, num país que mal saía do oba-oba do modernismo. E não que o modernismo tenha sido importante, mas houve muito oba-oba, se sabe. Cuja literatura não condizia com o potencial de sua cultura, de sua natureza e da complexidade de sua formação. Talvez um ensaio tenha sido até mais feliz, né, no começo do século XX, né, exemplo de Gilberto Freire, etc. Então, é lugar comum que, por exemplo, quando Rosa publicou Sacarana, né, que é seu primeiro livro, que tirou segundo lugar no concurso, como se sabe, etc., que não tinha esse título, depois ele colocou esse título, é verdade, é como se diz, se imagina, né, a vida se faz, todos nós, é imaginação também. Se ele só tivesse publicado Sacarana, ele já seria Guimarães Rosa e já seria o autor de obra-prima. Mas não seria Guimarães Rosa no sentido, digamos, mais radical de ser Guimarães Rosa. Porque só depois de alguns anos é como se ele tivesse realmente o seu processo de criação tivesse apurado, amadurecido. E então ele vai publicar justamente Corpo de Baile, vai publicar suas outras obras. Mas, claro está, Sacarana é o embrião de muito do que ele viria depois a desenvolver com relação à própria linguagem, né? A forma estética ainda não aproximada. Eu cometi, quando você é jovem, você comete muitas temeridades, eu cometi a temeridade de fazer uma tese de mestrado pegando a obra de Guimarães Rosa toda. Isso é uma maluquice, né? Não é nem que seja tese, inclusive não é nem longa, mas isso é uma maluquice completa, né? Então, mas nessa tese já quase remota no tempo de 20 e poucos anos atrás, eu falava e tentava demonstrar que realmente Sacarana e o restante da obra, aí há uma clivagem, há uma separação que deveria ser realmente observada pelos críticos, pelos leitores, etc., que querem se iniciar. O que houve, então, para ele dar esse salto, digamos, gigantesco? Né? É como se viesse aí, anunciasse, e depois realizasse de fato a obra do Guimarães Rosa, como se conhece, como Grande Sertão, como Tutameia, como Primeiras Histórias, etc. Um processo paciente, isso ele deixa entrever, né, no legado de suas autorreferências, seus comentários, um processo paciente e disciplinado. Em Tutameia, ele fez uma espécie de, como todos sabem, de credo poético. Com 4 edições para o livro, em vez de ter um prefácio, tem 4 prefácios, inclusive ao longo do livro, né, que se distribui ao longo do livro. E num desses prefácios ele diz exatamente isso: a vida ensina, empírico modo, disciplina e paciência. Rosa, como se sabe, foi diplomata, né, um homem dito até do sistema, um homem formal, nada, até há uma história agora, Zé Mingle diz que conheceu Rosa em Paris. E Zé Mingle disse que não desconfiava que estava realmente diante de um grande escritor. Saiu até pouco no jornal e Zé Mingle comenta isso. Então era uma pessoa extremamente, realmente contida, como se diz hoje, na dele, né? Enfim. Então este é o primeiro ponto a ser abordado, penso eu, numa biografia intelectual do escritor. Lembrando essa vereda autoral, não queremos afirmar categoricamente que isso é um ponto programático, mas naturalmente uma aprendizagem existencial. Como costuma dizer, que esse legado de Guimarães Rosa, conceitual, seu crédito poético, foi um legado parco. Ele é parco, bem entendido, se a gente for realmente comparar com o que é a monumentalidade da obra de Guimarães Rosa, que é a realização da obra de Guimarães Rosa, né? Na verdade, esse parco aí é relativo. Eu vejo muitos escritos dizendo, olha, realmente é parco, porque ele falava pouco. Mineiramente falava pouco, nesse sentido de explicar, de traduzir, de comentar a própria obra. Não é? Uma coisa importante aí, para os estudiosos, é a interlocução que ele tem com seus tradutores. Sobretudo, né, foram publicados, inclusive, essa correspondência, com o Eduardo Bizarri, que é o seu tradutor italiano, e com o Kurt Meyer-Clason, que foi o seu tradutor alemão. Então, é na fortuna crítica, naturalmente, que vai se manifestar realmente o que Rosa deixou como que sinalizando para a posteridade, vamos dizer assim, sinalizando para os críticos: olha, vocês devem ir por aqui, é por aqui que vocês vão descobrir um tesouro, uma botija escondida. Não por acaso Guimarães Rosa é mineiro. Eu acho que isso, a coisa da mineiridade, que de fato existe, está muito presente na obra dele, né? Isso realmente está muito presente. Há várias teorias, uma teoria muito sociologicamente simplista, mas é curiosa do ponto de vista imaginário com relação a Minas Gerais, que é o seguinte: Minas é uma terra de montanhas, é uma terra rica, né, com suas minas, daí o próprio nome, né? Então, o que é que acontecia? Quando um camarada achava um tesouro, achava umas esmeraldas, uma coisa, o cara falava baixinho, fala não, então, porque o outro pode saber e tal. Além disso, as montanhas, quem é que está do outro lado das montanhas? Quem vem, né, do outro lado das montanhas? Então, alguma coisa que realmente se mostra e se oculta. Esse tipo de jogo que a gente, nós leitores do Guimarães Rosa, sabemos que ele depois fará na sua própria linguagem. Então, o título dessa minha fala hoje, que é a literatura como forma de vida, retoma inclusive a própria declaração de Guimarães Rosa, que diz, na famosa entrevista a Lores: a vida e a linguagem devem ser uma só coisa. E com a afirmação de Wittgenstein, abre aspas, representar uma linguagem significa representar-se uma forma de vida. Uma forma de vida. Dizer uma forma de vida não é dizer uma única forma de vida, mas aquela que nos é dado viver de uma forma paradoxalmente única. Quando Rosa identifica linguagem e vida no dever ser de sua própria literatura, faz a síntese que ela era possível fazer e que, num outro sentido, aponta para a radicalidade da linguagem em sua obra. É claro que também podemos denominar isso de ambição, de ânsia totalizante, aliás, muito presente no prefácio de Tutameia, que alguém chega para ele e diz: olha, mas então tem que se redigir um abreviado de tudo, tem que se estar atento a tudo. Não por acaso, Rosa está imerso no zeitgeist de pensadores que tanta atenção deram à palavra humana: Freud, Heidegger, Wittgenstein, Jung, entre outros, naturalmente. Ele não diz que é esse pessoal, alguns ele disfarça, ele dissimula, mas naturalmente Rosa era uma pessoa muito erudita e estava naturalmente ligado nesses autores todos. Só que ele fazia muita diferença, tentava essa coisa formal de conceitualmente separar quem as coisas. Ele diz, inclusive, um dos prefácios: a história, que seria o emblema da ficção, não quer ser a história com H. Voluntariamente, é isso que de fato ocorre. Rosa sugere uma linha, por exemplo, de pensadores que ele estaria seguindo. Ele diz isso, ele está seguindo uma linha de pensadores: Cristo, Plotino e Platão. Reparem bem. Ele também fala em Bergson, com quem tem afinidade de percepção. Heráclito também, tudo flui, conta rei, né? Na verdade, Rosa parece lutar com intensas e dilacerantes contradições, e a literatura é o bálsamo e o ponto de equilíbrio com que conta para aliviá-las. Sobre o que acabo de dizer, acrescento talvez que nenhum outro escritor brasileiro tenha vivido tais contradições tão intensamente. Para ficar em alguns exemplos canônicos, Machado de Assis, como se sabe, dissolvia suas contradições numa elegante ironia. Drummond, décadas mais tarde, iria retomar brilhantemente esta ironia na sua obra poética. Rosa, no entanto, surge como uma espécie de único e solitário sacerdote de um culto singular. Essa tremenda solidão contribuiu possivelmente para a singularidade do seu texto, que, como se sabe, é plural, fragmentário, ofegante, até mesmo com um ofegar de angústia respiratória e de angústia. E, ao mesmo tempo, como um redemoinho, como ocorre já enquanto símbolo consciente que ele vai colocar no Grande Sertão, o diabo na rua, no meio do redemoinho, e a lenda de que dentro do redemoinho é o diabo, que viaja ali dentro, né? Ali está o diabo, dentro. Mas o diabo, este diabo aí, não será que a gente não poderia dizer que é a linguagem? Chegamos ao demônio, pergunto eu, com mais facilidade do que chegamos a Deus? Será Rosa se dado conta desse demônio que o atormentava, incitando a dizer mais e menos do que gostaria de dizer? Penso também que no redemoinho da linguagem, Rosa percebeu o demônio que nele viaja, e como nenhum outro escritor deixou-se magnetizar por ele, ora tentando exorcizá-lo, como Leobaldo no Grande Sertão Veredas, tentando fazer um pacto. A contradição é que só esse demônio pode salvá-lo. Não por acaso, na entrevista a Lawrence, usa um dito popular alemão, que ele diz, quando eu escrevo, o diabo me cavalga. É um diabo, é um dito alemão. Ou seja, quando escreve, o demônio cavalga. Portanto, nesse ponto, permito-me voltar às relações de Guimarães Rosa com Wittgenstein e Heidegger. Embora tais relações sejam extremamente complexas para serem tratadas aqui, de uma forma mais profunda, permito-me lembrar alguns pontos cruciais. Com os dois pensadores, Rosa compartilha, mesmo sem nunca nomeá-los, o que chama de sua mística da linguagem. Está lá também na entrevista do Lawrence. Inevitável ser dita. O que a gente tem que começar a ver, digamos, é interessante observar, são as contradições do próprio escritor, da pessoa, com aquilo que ele realmente, com seus sinais explícitos, né, e rastrear o que ele não está dizendo. É a tarefa da crítica, naturalmente. Com Wittgenstein, como pioneiramente apontei, no já também só fiz isso, só apontei, não fiz mais do que isso, nem falta modéstia. E até esperando que outros fossem por essa picada aberta. Como pioneiramente apontei, no já remoto ano de 1983, ainda que de forma muito tímida, sua relação se daria no plano dos jogos da linguagem, da pragmática linguística. A palavra vive no seu uso, sobretudo no seu uso, como diz Wittgenstein. Com os quais jogos nos chama a atenção para a linguagem como construção de sentido e como a única lente com que podemos ver a realidade. Realidade que como tal permanece, assim como para Kant, perturbadora e incognoscível. É como se a ficção de Rosa ilustrasse ou fosse um conjunto de exemplos da própria pesquisa lógica de Wittgenstein com relação à linguagem. Diga-se aqui de passagem que, por exemplo, no momento, inclusive, há estudiosos fazendo, há especialistas fazendo na área de filosofia aproximações entre a filosofia de Heidegger e a obra de Guimarães, e a escritura e a linguagem de Guimarães Rosa. Não posso aqui de registrar minha dívida intelectual para com o eminente linguista Luiz Antônio Marcuski, aqui que tantos de vocês conhecem, da Universidade Federal de Pernambuco, cuja tese de doutoramento abordou justamente a filosofia da linguagem do pensador austríaco. E que naturalmente me deu algumas luzes para prosseguir na minha pesquisa. Com Heidegger, penso que há igualmente uma aproximação estreita, sobretudo pelo gosto de ser escritor, como disse de si mesmo, um reacionário da língua. Ele disse, não, eu me chamo de revolucionário da língua, ele, pelo contrário, ele ia no sentido etimológico, na raiz da palavra, eu sou um reacionário da língua, porque eu vou em busca de raízes, matizes, né, que implica uma redefinição, né, digamos, ele não tem um método especial, um método de purificar a palavra, de limpar a palavra das suas impurezas, né? Então, como Heidegger, Rosa está interessado numa linguagem única que resgate a autenticidade da cognição humana. Eu estava lendo um texto do George Steiner sobre o Heidegger, e é muito interessante porque o Steiner estava falando de Heidegger e eu digo, parece que ele está falando de Guimarães Rosa. Parecia que estava falando de Guimarães Rosa. Reparem só. O Steiner disse, mergulhou Heidegger, pode ser Rosa, na condição linguística de todo o pensamento e existência humana em grau mais profundo que qualquer outro filósofo. O que Heidegger faz com o grego alemão, Rosa também faz a seu modo, com a própria língua portuguesa, fazendo-a falar o que ela deve ou até jamais pôde falar. E daí a estranheza quando se lê Guimarães Rosa. Né? Há muita essa estranheza, porque a estranheza do leitor, não só diante de Rosa, é a estranheza do leitor diante dos seus próprios referenciais de leitura. Né? Então há esse choque, né, digamos, linguístico, esse choque de visões passado pela linguagem. Então, a própria, é uma resistência, né, a resistência a ler Guimarães Rosa. E há muita gente boa, e às vezes tem gente até já fazendo charme disso, que também não lê Guimarães Rosa de jeito nenhum. Não é? Ocorre que muitas pessoas letradas, isso que eu estou falando, não conseguem penetrar na floresta rosiana e muito menos chegar às suas clareiras. Clareira também é um termo heideggeriano, como vocês sabem. Há em ambos uma intraduzibilidade, tanto interna à língua como externa à língua. Além disso, ambos coincidem na ênfase de que o que importa não é o fim, O que importa é a travessia, como ele diz claramente no Grande Sertão Veredas. É a travessia. É o homo viato, o homem que transita, né? É o homem que flui, é o homem que migra, né? Quem não se lembra aqui da famosa passagem que o real está no meio, é no meio da travessia? Vocês já perceberam que tocamos aqui na centralidade da linguagem para a compreensão de Guimarães Rosa. E a linguagem como peculiar forma de vida, como um exigente demônio para as suas cobranças. No outro plano, é como se percebêssemos que Rosa escrevia a revelia de si mesmo. Ele se afasta depois de Cristo, de Platão. É dizer, mas Rosa aqui é platônico. Lá adiante ele nega tudo isso, ele vai negando. Ele faz assim, ele costura para um lado, depois descostura para outro. E isso perturba naturalmente o leitor, né? O frasista que se pega de Rosa, que se toma de Rosa o frasista, ele aquilo é feito, digamos, num corte, num texto. Não é na obra como um todo. A paradoxal personalidade do autor leva-o para longe de Platão, de Cristo e dos valores idealizantes dos valores eternos. Há uma crítica chamada Discursos de Hegel, que ela disse, eu acho ótimo essa frase, sempre gostei muito dessa frase, ela disse, Rosa é um nietzschiano que não mata Deus. É muito bom, é um nietzschiano que não mata Deus. Não obstante, em certo sentido, esses gurus permanecerem diluídos como subtemas e fragmentos de um discurso que sem querer desemboca em rios e correntes imprevisíveis. Não há nada de mais nisso se não dermos conta que a linguagem, como a vida, tem uma dinâmica própria. Aí se retoma Heidegger, a linguagem fala em nós. Tem uma dinâmica própria que recorre muitas vezes aos nossos acalentados desejos e propósitos. Se digam vocês, analistas. Estamos em trânsito como a língua e estamos em transe como se possuídos por entidades que nos atendiam. Seria este talvez o caso do inconsciente. Imagino que nenhum escritor brasileiro viveu isso tão dramaticamente como Guimarães Rosa. Ele viveu de forma discreta, silenciosa, deixando-se aparecer publicamente como algo a que ele tinha lúcido horror, o lugar comum. Ele tinha dito, eu tenho um horror terrível ao lugar comum. Mas ele próprio era um lugar comum, com seu paletó preto, sua figura de diplomata, menos talvez o lugar comum na gravatinha borboleta, que era como se fosse um toque realmente poético, né, ou exótico, ou curioso, ou charmoso, enfim, alguma coisa, né? Por exemplo, funcionário público, está saindo agora, inclusive, uma biografia de Guimarães Rosa, a primeira biografia de Guimarães Rosa está saindo agora. Por exemplo, funcionário público, diplomata de carreira, porque tinha grande facilidade, como vocês sabem, para línguas, membro da Academia Brasileira de Letras, e intenso por natureza, naquela época da Guerra Fria, na época do golpe de 64, intenso pela própria natureza, pela própria natureza, bom, não entendi, com grandes sales, mas intenso às polarizações ideológicas que eram tão frequentes naquela época. Marie Fantine, num livro não há muito tempo lançado, ela chama atenção para as palavras de ordem de Rosa, muitas vezes resvalam ele, como pessoa humana, para um tom patriótico e iluminista, repare bem, em depoimentos, relatórios diplomáticos e cartas pessoais, cujo timbre, diz essa autora, curiosa, cujo timbre diverge frontalmente das posições contra ideológica de Guimarães Rosa, artisticamente representado nas suas obras ficcionais. Reparem, aí eu quero mostrar para vocês essa erupção, digamos, da contradição. Historicamente, como ser humano, ocultava a sua loucura, as suas tensões e os seus conflitos internos. Curiosamente, a Marie Fantine chama a atenção que ele trabalhou com fronteiras, com margens, curiosamente, ironicamente, foi chefe do departamento de demarcação de fronteiras, né, do Itamaraty. A literatura, se me perdoem a simplificação e o lugar comum, foi a sua terapia. Mas até aqui, já estou terminando, mas até aqui não chegamos muito longe. Se não conectarmos a linguagem, aquilo que a realidade nacional propôs ao autor, talvez sobre a forma do problema. Com certeza o espetáculo linguístico que Rosa nos proporciona não se dá no vazio. Aqui a ambição, digamos, enciclopédica do autor, Rosa tem... Eu vi Antônio Reis falar isso na Fundação Joaquim Nabuco certa vez, a verdadeira paideia. Ele tem, de fato, como autor, uma ambição realmente não é comum entre nós brasileiros. Deixa que é a história. Não é comum entre nós brasileiros. Essa ambição de Rosa, ela é estrangeira, de certa forma, a nossa cultura. Então, esse enciclopedismo, digamos, do autor, que vai observar com minúcia a realidade brasileira, a natureza, a flora, a fauna, os costumes, está tudo lá, está tudo na obra de Rosa. E, mais, observando o universal, onde muitos só viram, ou só viam, um acanhado meio provinciano, atrasado, interiorano, regional. Se pelo lado ascendia ao sublime de uma cultura multilinguística, Rosa era poliglota, acho que vale recordar, sei que muitos sabem, Rosa era poliglota, todas essas línguas mais comuns ele dominava, francês, inglês, alemão, dominava perfeitamente. E lia em várias outras, em dezenas de línguas, inclusive no russo, no sânscrito, né, e várias outras. Então veja, era um poliglotismo militante, digamos assim, criativo. Ensinando, diz a Marie Fantine, abre aspas, processos de conversação entre várias línguas. E curioso, sem se deslumbrar com isso, digamos assim, não descuidando da nossa própria língua. Isso é que é realmente muito interessante. Por outro lado, enterrava-se na umidade das veredas de uma sociedade rural, isolada do grande mundo urbano. Com isso, e ele é o tempo todo assim, ele não abre nem para o trem, não há nada de urbano, é sempre rural. Nada. O urbano é o estranho, né? É o estrangeiro, como está em Guimarães, em Grande Sertão Veredas. Como está em outros contos. Tem um conto que é fantástico. É quem conhece, Antiperipleia. É um conto genial de Tutameia, o primeiro conto, né? De Tutameia. Antiperipleia, cujo nome também é muito significativo. Inclusive tem muito bom humor. Com isso não fugia seu tempo, como apressadamente alguns quiseram ver. Apressadamente. Pelo contrário. Percebia que na pátria pequena, como os alemães chamam, na Heimat, estavam os mesmos signos com que Cervantes, Goethe, Dostoiévski e tantos outros construíram suas obras. Antes de escolher, foi escolhido. É possível, no entanto, que sob o impulso romântico modernista de sua época, ou por sua germanofilia, tenha lido Herder. Eu até trouxe aqui para ler, mas eu acho que fica um pouco extenso, trouxe aqui um trecho de Herder, que, digamos, tem tudo a ver e mostra a afinidade do romantismo de Herder, da visão filosófica da linguagem de Herder em relação a Guimarães Rosa. Herder, naturalmente, é o pensador alemão que inspira e fundamenta o romantismo, defendendo a região, a singularidade das culturas, o culto linguístico que celebra as identidades. E que está sendo agora realmente muito retomado, né, com a globalização. Aquela coisa que Castells fala é do poder da identidade, né? Nesse sentido, com certa ressalva, talvez pudessem dizer que as suas contradições pessoais e linguísticas se aliam com as contradições nacionais. A distância de certo superficialismo vanguardista e aligerado, Rosa volta-se para dentro, aliás, literalmente, para o sertão, para dentro do país, tanto do ponto de vista psicológico quanto social. Não quer saber de modismos, mas deseja inovar e o faz de uma forma que para sempre o distanciará os demais contemporâneos brasileiros. Rosa teria, como inicialmente alguns críticos supuseram, se alienado de uma visão do Brasil? Isso é uma pergunta que a crítica e os especialistas de Rosa hoje já começam a responder de uma forma muito clara. Não. Não. Passado o excessivo fascínio linguístico formal. Passado, eu coloco interrogação, eu escrevi, eu coloco interrogação. Mas vamos supor. Passado o excessivo fascínio linguístico formal que a própria obra propiciava, alguns críticos recentes, Luiz Starling, Willy Bolling, Luiz Roncari, entre outros, mostram claramente que não. Ficam em bem as aproximações feitas com Gilberto Freire, Euclides da Cunha, Ariano Suassuna. No caso deste último, estudado pelas nossas colegas, Eugênia Menezes, que é um colega de vocês, quanto minha, Eugênia Menezes e Bernardo Vanderlei, da Fundação Jorge Nabuco. Eu próprio certa vez escrevi que Grande Sertão Veredas poderia ser lido como um imenso e belo réquiem para um país que se despedia de sua ruralidade, urbanizando-se e desenvolvendo-se sob a regência de Vargas e Juscelino Kubitschek. Como Machado de Assis, é por vias oblíquas que Guimarães Rosa confronta e dialoga com as grandes questões nacionais. Isso, contudo, não importa de forma decisiva, quando o jogo maior é outro. O salvar-se a si mesmo, compreendendo a literatura como uma forma de estar no mundo, e de forma simbólica, salvar ou espelhar o próprio mundo, como se uma obra, ainda que monumental, pudesse contê-lo. Na verdade, essa utópica pretensão é tão antiga quanto o homem. É dela, provavelmente, que a literatura tira sua força mítica para continuar vencendo a transitoriedade e os desenganos do tempo. Para concluir, ressalto que Guimarães Rosa parece ter cumprido com pleno êxito. Estoica, eu vou até num adverbio forte, estoica militarmente, que ele também foi militar, né? A missão a que se impôs e para a qual naturalmente se sentiu chamado. E uma obra para a qual há várias entradas, a gente pode dizer várias veredas, eu digo nenhuma saída. Digo sem saída porque em sua radicalidade se propõe como problema. Porque como Wittgenstein, Stein, Rosa poderia ter escrito. Aí tem uma frase de Wittgenstein Stein que eu gosto muito, que ele diz. Isso poderia ser o próprio Rosa que tivesse escrito isso. A linguagem é um labirinto de caminhos. Você entra por um lado e sabe onde está. Você chega por outro lado ao mesmo lugar e não sabe mais onde está. Fecha aspas. Essa radicalidade e sua grandeza provavelmente lhe custaram imenso sacrifício e dificuldade. Como ele próprio afirmou, trabalho, trabalho, trabalho. Talvez até o tenha matado, quando apenas saía da idade madura para a velhice. A Rosa morreu às vésperas quase de 60 anos. Talvez o tenha matado quando apenas saía da idade madura para a velhice. E morou-se na obsessão da escrita, como se não tivesse outra saída para a sua vida. No entanto, deixou atrás de si uma obra genial e sinfônica, feita sob a pressão de uma linguagem corrente, que chamou de monstro morto, lugares comuns, e escrita numa linguagem quase que exclusivamente sua. Essa coisa da linguagem quase que exclusivamente dele, tem até uma piada que conta uma anedota, mas essa anedota não é toda verdadeira. Eu disse que um tradutor apresentou-se a uma editora e queria ganhar um emprego de tradutor. Ele disse, olha, eu sei várias línguas vivas e mortas, inclusive a língua de Guimarães Rosa. Enfim, uma língua exclusivamente sua, um idioleto, uma espécie de literatura dentro da literatura, na qual o silêncio é deslocado, desconstruído e exorcizado como um demônio tão poderoso quanto a própria língua. Ele diz, no silêncio, nunca há silêncio. Enfim, como escreveu Fernando Pessoa, os deuses vendem quando dão. Muito obrigado. Uma clivagem entre, digamos, o Perfeito, muito obrigado. Eu vou começar pela segundo comentário, que é realmente muito interessante, muito importante. Eu citei até um crítico aqui, o Willy Bolle, que lançou realmente agora grandesertão.br, que faz um paralelo até com o Euclides da Cunha. É muito interessante. Mas eu falo clivagem, por exemplo, em relação a Garana, é que, por exemplo, os críticos apontam para que as grandes transgressões de Rosa, ele transgrediu muito, naturalmente, mas as grandes transgressões são, sobretudo, transgressões de ordem mais sintáticas do que morfológicas, em relação à língua. Embora, aparentemente, esteja até mais visível, digamos assim, está mais visível, não é? Mas não é tão profundo como as transgressões sintáticas. E, por exemplo, já foi observado que a sintaxe de Rosa era até muito alemã, né? Ele aplicava, né, sobretudo, a coisas, inclusive, muito alemães nessa... Então, em Sagarana, a gente ainda não observa, digamos assim, esse radicalismo, digamos, essa constância, né? Nem do vocabulário, do léxico, né? Nem também dessas transgressões sintáticas. Nem também do ponto de vista, digamos, dos valores. O Libório, por isso que eu falo do Libório, tem um livro que ele mostra como, por exemplo, alguns valores ainda não são tão questionados como seriam posteriormente em outros livros esses valores. Então, realmente aí me parece que há realmente uma diferença, digamos, a ser observada. Então ele foi como que apurando, né, essa revolução interior, né, que termina transportando para a sua obra. É um pouco isso. Agora, a questão da ambição, realmente, o senhor lembrou muito bem essa coisa que ele disse, que ele teve que escrever para o dia do juízo final, né, escrever para sempre, né? Isso realmente é uma coisa muito séria, né? Embora, claro, um escritor está isento digamos, do seu tempo, do seu contexto histórico, né? A gente, Rosa surge também e ele está, digamos, antenado, quer queira, como qualquer um de nós também, a gente tá, o Zeitgeist, essa coisa, ele está antenado de alguma forma, até involuntariamente, com o seu próprio tempo também, né? Com o estágio. Por exemplo, um autor alemão, o Martin Walser, por exemplo, que tem grandes afinidades na deformação ou na transformação do material linguístico, né? E outros, naturalmente. O Joyce, por exemplo, é sempre muito lembrado. Embora ele próprio não gostasse de ser comparado com o Joyce e tal, enfim. Né? Mas há realmente, cada vez eu concordo com o senhor, eu concordo com o que ele reafirma, que há essa ambição, esse, digamos, esse propósito, né? essa disciplina, né? E de estar voltado realmente para algo que, não obstante ser, ou por isso mesmo, ser tão revolucionário e às vezes até ilegível para alguns, para a sua própria época, isso realmente permaneça no tempo. E o tempo está dando razão, o tempo é senhor da razão, e o tempo, né, está dando razão ao próprio Guimarães Rosa. A obra dele, aos 50 anos, é uma obra de uma vitalidade realmente impressionante. Né? A gente não sabe, a história da literatura é cheia de altos e baixos, de lembranças e de esquecimentos, né, de tomadas e retomadas. Né, autores que permanecem, às vezes, tantos anos esquecidos, depois são relembrados, né, enfim, e a gente não sabe. Às vezes eu fico me perguntando isso. Eu, como fã de Guimarães Rosa, às vezes fico me perguntando isso. Será que vai chegar uma hora em que Guimarães Rosa, de repente, vai virar alguém que vai realmente cada vez ser pouco lido, ou lido por muito poucos, ou, né, ser esquecido e tal? Enfim. Mas a pretensão dele realmente era essa. Né? Ele era uma espécie de eu, naturalmente, que era muito consciente de si próprio, de sua... Né? Às vezes, algumas piadas, anedotas verdadeiras, até deixam transparecer isso. Eu estava comentando aqui antes da palestra, que ele tinha chegado a contas que ele chegou na livraria do Olímpio, e já muito consagrado, e alguém disse assim, tipo assim, salve o maior escritor do Brasil, alguma coisa dessa, e ele teria dito, por que essa restrição? Pra quê? o Nelson Rodrigues, ele havia esse auto-esculpice, né, esse mito, alguns escritores fazem isso. Ele próprio fez muito, ele atirava partido disso. Um caso nosso e nacional, até o caso de Gilberto Freire, né? Essa coisa de se auto-esculpir, digamos assim, em vida, né? Depois de uma certa consagração, é claro. O camarada vai termina se convencendo, né? Aí disse que o Nelson Rodrigues chegava para ele, chegou uma vez para ele e disse assim, ele chegou para ele e disse, Guimarães Rosa, não seja tão Guimarães Rosa. É uma gozação. Porque, de fato, a sua leitura de Guimarães Rosa para nós é importantíssima, a leitura que você faz. E, por um momento na sua fala, hoje, você se perguntou se Guimarães Rosa, meu filho, poderia ser vítima de Freud. E se acrescenta, visitando a casa dele enquanto busca, não sei se você está lembrado, que existia uma parede, que tinha uma porta, um simulacro da biblioteca de Guimarães Rosa, presa numa parede, e ali estava toda a obra de Freud. E eu fiquei muito impressionado com aquilo, com constatar o fato de que na biblioteca de Guimarães Rosa estava toda a obra de Freud. E é um personagem que chama a atenção, né? Bonnie Chico. Então, é uma personagem que é uma composição, né? Para membros. Boa, Ivo, Ego, Bonnie Chico. Então, por essas e outras, eu acho que o maior nome de fato é o Freud. Tem para mim que sim. E quando você também enfatiza o termo travessia, eu acho isso importantíssimo, porque pode se perguntar, mas por que uma escola de psicanálise, não é, coloca seu nome, e como o profissional é dito, se você pode dar uma vez, escreveu meu nome, não se dá nome de recebe. E eu acho que aí está algo que é de fundamental importância para nós, né? Que nome não se dá, nome se recebe, ou seja, aquilo que em Freud seria não é, porque ele chamou o complexo de Édipo. Bom, já que Lacan colocou o complexo de Édipo como uma equivalência ao que ele denominou como uma rede simbólica, ou seja, há um sistema linguageiro que nos atravessa a travessia. E essa ênfase que você trouxe a respeito, não é, entre o sujeito e a linguagem, uma das razões de nós abordarmos o Guimarães Rosa para nossos estudos, para a nossa leitura, até um tempo para nomear uma instituição psicanalítica, está muito no núcleo dessa relação entre o sujeito e a linguagem. E Veredas, veja só, Veredas que nos dá assim a ideia, né, das picadas, dos caminhos abertos, a partir de um traço único, né, o traço freudiano. Mas há um outro sentido também para Veredas, né, que é o oásis. A Vereda é o oásis encontrado em plena inserção. Ali é uma mudança de refrigério, digamos, né, no sentido de uma parada de parar de nortear também, né, de abrigar caminhos. E nós somos, de algum modo, abrigados por essa língua, por esse dialeto que a Vereda Rosa também nos produz. e que para tirar para nós na literatura de maior importância, até porque ora, quando a gente vê o Grande Sertão das Veredas com toda a atenção que eu recebi, sabe, é como se encontrasse a vida, quase que um modelo de uma análise. Alguém, durante 3 dias, numa rede, a falar, e vão testar a única condição, que nem é nomeado no texto. Parece-me tanto como uma situação dramática. Aprendi aqui, naturalmente, e aprendi mais essa sobre Rosa. Eu não sabia dessa, coisa do outro. Eu não sabia. Essa coisa da visão de Maria Rosa, né, que tem toda uma linha, né, que a gente pode, né, interessa. Tem muita coisa ainda, né, ser escrita, né, estudada em Rosa, essa coisa da visão, né. É, a gente tem a novela belíssima, O Campo Geral, do Miguelinho, né? Essa coisa que é autobiográfica, você sabe que é autobiográfica, de certa forma, da criança que de repente não está vendo a realidade, e aquilo está feito de impacto. Né? Imagina, esse seu comentário super interessante, me lembra isso. Aquilo deve ter sido um impacto para uma sensibilidade como a de Maria Rosa, né? Extraordinário, porque era ele próprio, aquele é biográfico, né? Que vem o médico e dá os óculos e a criança então começa a ver o mundo com nitidez, com enxergar realmente as coisas. Né? E mais um, é quando eu falei do culto sacerdote, essa metáfora, né? Me parece aí uma coisa realmente, né, da eternidade, do sacerdote, do mito, né? Da mitologia, da... tem toda uma linha aí, né, que a gente poderia realmente, não dá para investigar agora, mas é muito interessante. É tudo que ele ser enterrado, sepultado, né, com o outro. Muito curioso realmente. No significativo da parte dele. Inclusive tem olhos verdes, né, de Maria Rosa. E também não sei se você já notou que também, já adorou também, que é olhos verdes. Tudo isso é matéria de provocação, né? E hoje eu estava lendo, saiu na Folha de São Paulo, falando da segunda mulher dele, que foi a grande mulher da vida dele, a Aracina, que era funcionária também do Itamaraty, que era uma mulher, inclusive, de grande coragem, sempre muito discreta ao lado dele e tudo. E aí se diz também, a gente, não sei se é lenda, e também a matéria no jornal fala assim, né, de uma forma já mitológica, de alguma forma, que ela própria também teria inspirado a figura de Jadoril, né, foi uma grande companheira. E o Grande Sertão Veredas, ele não é simplesmente a dedicatória do Grande Sertão Veredas, é muito especial, porque diz: a Ara, minha mulher, pertence a este livro. Né? Então, pertence a este livro. Isso. Ele ficou casado com o livro, né, durante 7 meses, 8 meses, 7, 8 meses. Casado com o livro, escrevendo isso, aquilo num transe, numa loucura, né, como se tivesse acumulado tanto conhecimento, tanta coisa e tal, né, e aos famosos caderninhos dele, né, que ele saía também pelo interior, e sempre estava em contato com o pai dele, quando estava morando ali na roça, né, como se diz e tal, e sempre ali, nunca sempre manteve aquele vínculo, aquele cordão umbilical com a telos, com a realidade telúrica, né, né, sempre tomando nota de tudo, né, quando, desde criança, né. É uma coisa curiosa, porque ele tem muito também de alguém que age como um cientista, embora, né, fosse realmente um grande escritor, enfim, um artista, mas ele age também como um cientista, como um pesquisador, né? Alguma coisa que, né? É muito curioso, porque ele dá conta de tudo, da fauna, da flora, dos costumes. É impressionante o nível de detalhes, de palavras, de pesquisa, uma coisa realmente sem fim. Aquilo não é uma coisa assim, né? Claro, improviso, não se improvisa uma coisa dessa. É uma prática, digamos, existencial, né, de anos assim. Queria primeiro parabenizar os três clientes, que levou duas observações bem rápidas. A primeira, com relação àquela articulação que você fez entre a linguagem e o demônio. Eu fiquei pensando como só tem sentido essa articulação, como tem muito sentido para a gente falar do demônio na cultura mímica, do Daima, que é intermediário, né, entre o intangível e o sensível, né, como o Lacan escreve, que fala do ego. Né. Então, aqui pensando que, de fato, tem muita coisa. A linguagem é esse daimon, esse intermediário entre o mundo intangível e o sensível. E, como eu estou aqui com meus amigos lacanianos, eu fiquei pensando assim também no sertão de vida. Né, a diferença de divisão. Porque o ser é essa abertura, sem limites, né? essa clareira que nunca termina de se revelar, que é o que estamos se revelando. Então, eu também gostaria, primeiro, agradecer, porque eu nunca tinha feito essa articulação tão próxima desse livro na escola de arte. Então, me interessa muito pela literatura, e agora eu vou tentar ler e aproveitar um pouco mais a sua sugestão. Quando ele vai falar, por exemplo, tanto na minha questão de direito, o demônio, digamos assim, da tela do escritor, pelo que eles fizeram bem, que troca a teórica, e o plano, quando ele traz, por exemplo, a língua e tudo mais, ele vai falar que ele é o que vai, né? E fica literalmente o lado, então falta tudo bom. Como é que dá, só? Tem uma pergunta. Associação também, eu não me lembro, provavelmente isso não escapou do Marinoli, sobretudo no título. Imagine um homem que no miolo do livro ele estava ali controlando tudo, né? Uma coisa realmente até, vamos dizer assim, não um termo forte, me perdoe, entre aspas, uma coisa até totalitária, controlando tudo ali, né? Procurando, né, não deixar escapar nada e ao mesmo tempo confundindo, espalhando sentidos, então daria no título, né? Então isso provavelmente não, isso é um ponto, né? Não escapou a ele. Agora também a gente poderia remeter para o tal também, porque eu estava pensando, ser tal, né? Do tal, orientar o tal, né? Aí eu estava dizendo, ainda está por se fazer muita coisa, como por exemplo o estudo até do orientalismo, digamos assim, a falta de uma palavra melhor, do orientalismo de Guimarães Rosa. É uma coisa ainda, até onde eu saiba, não estudada, não explorada, né? Não só pela coisa que ele fala, né, dos Upanishads e da mitologia indiana e primitiva, né, mais arcaico, mas também por uma postura. Ele leva isso para a linguagem dele, né, uma postura realmente que não é comum, pelo menos a proximidade com os corães, né, com o budismo também, né, é muito rica também, é um filão a ser realmente explorado, né, é realmente interessante. A quem diz a... Perdão. Discurso dele que precedeu a morte dele, inclusive, digamos assim, toda a posição do antigo também. Toda a questão, por exemplo, digamos, com uma morte, então, isso é o que é. Agora, a discussão aqui, mas, por exemplo, de Maranhão Rosa é bom, às vezes, ao falar da sua reunião, é bem caro. Isso. O que é que você por exemplo, ao falar com o chefe, uma questão. Mas isso, por exemplo, é Tamanduatão, hein? Exatamente. Essas conexões todas realmente são muito interessantes, né? De serem observadas e como elas realmente, né, são raios, né, que atravessam, raios semânticos, né, que atravessam a obra, né? É uma coisa, realmente a obra de Maringosa é uma coisa assombrosa. Né? Rosa realmente é como diz, você diz popularmente, né? Fora ele um autor que tivesse escrito em inglês, né? Tivesse escrito em francês, seria de fato já é mais popularmente um autor realmente internacional. Ele está, o crítico francês que fala isso, olha, esse cara mesmo nível de certo, ele está no mesmo nível de romance e tal. É realmente uma coisa, é uma obra realmente fantástica. Aí, eu vou passar para Paulo o número da revista que está sendo lançada hoje, é o seu Getum. Viva a Revista Gerida! A Livraria Cultura nos convida para expor a gente do nome Rio Branco.